três noites que eu não durmo, Lara, pois perdi o meu galinho, Lara. Coitadinho, Lara, pobrezinho, Lara, eu perdi lá no jardim. Ele é branco e amarelo, Lara, tem a crista vermelhinha, Lara. Bate as asas, Lara, abre o bico, Lara, ele faz quiriquiqui. Já rodei em Mato Grosso, Lara, Amazonas e Pará, Lara. Encontrei, Lara, meu galinho, Lara, no sertão do Ceará. Thank you.